pra lá. Embala você, te dá mil beijinhos e segue assim até te dar soninho. Papai te pega no colo, te ensina a ser forte, te ensina a ser grande. Papai te dá Chucutuco, piquitim, amo você, Chucutuco.